4 vezes no crediário. Entrega e montagem grátis. CYH550. Rádio Planalto AM 660 kHz. Euclides da Cunha, Bahia. Emissora do Grupo Lomes de Rádio Difusão. Planalto AM. Alegria está no ar. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Quando ligo o rádio, fico sempre em boa companhia. Todo dia quando ligo, sintonizo na estação da 4h32, essa é a sua Planalto AM. Alô, Gilberto Santos em Rio de Soturno, obrigada aí pelo carinho da audiência. A gente vai ouvir agora a música de Adelino Nascimento. Ótima tarde a você e toda a família aí da localidade de Rio de Soturno e região. Grupo Lomes Rádio Difusão. Não durma no ponto. Comece o seu dia bem informado e atualizado com as notícias da política, economia, cultura e prestação de serviço. Programa Direto ao Ponto com Júlio Almeida. De segunda a sexta-feira, 7 da manhã, com transmissão simultânea pela Transbrasil FM 95.7 e Planalto AM 660. Direto ao Ponto, com Júlio Almeida. Grupo Lomes de Rádio Difusão. Uma nova dimensão no rádio baiano. Voltamos a apresentar Espaço Brega, o show do rádio. 2h20, 14 horas mais 20 minutos. Esse é o nosso Espaço Brega, o show do rádio. Boa tarde, Nelson. Eu também não perco o programa seu, viu? Vocês não se esqueçam de mim, não. Tá quente por aí, Nelson. Aqui tá, viu, meu irmão? Tá pegando fogo. Ô, coxinha, mande as ordens, Toquinha. Homem, você tá vendo tanto de novidade que chegou na Real Calçados? Doquinha, nem me fale, se eu pudesse eu seria uma centopeia. A Maria Coxinha, só pra comprar todos aqueles lançamentos. Mas não fica caro não, Coxinha. O quê, homem? Dividido em 10 vezes no crediário próprio? Ave Maria, homem, dá pra comprar aquela loja toda. Verdade, viu, Coxinha? Lojas Real Calçados, situada na Avenida Rui Barbosa, loja 1 e loja 2, porque ali sim é uma autarquia. É, sim. Quem vai cantar pra gente? É, rapaz, quem vai cantar pra gente? Deixa me ver aqui. Ah, tá certo, deixa me ver. Vamos lá, quem vai cantar pra gente? Deixa me ver. Quem vai cantar pra gente? Deixa me ver aqui. Se você não dorme bem, anda nervoso e tem depressão, tome Camofix. Com Camofix você fica calmo, tranquilo e dormirá bem. Se você anda preocupado, estressado e sente palpitações, tome Camofix. Fique calmo, fique tranquilo e durma bem tomando Camofix. Camofix, você encontra em todas as farmácias. Minha amiga Lady da Sobem. Alô, Lady. Amiga Lady da Sobem, isso mesmo? Tá ouvindo a gente? Lady da Sobem. Um abraço pra você, minha querida. Seu esposo, viu, Lady? Todos vocês aí da Sobem, um abraço. Minha amiga Fatinha, deixa eu mandar um cheiro aqui. A minha amiga Fatinha, ela que é de Serra Vermelha, tá lá em São Paulo, tá ouvindo a gente. Tá de folga hoje, tá mandando aquela breja, curtindo a folga, né, Fatinha? Tá em São Paulo. Ela tá mandando beijo e abraço pra toda a sua família em Serra Vermelha, Carnaíba, Catende Azul, Amargosa, Brejinho, toda a rapaziada, a família de minha amiga Fatinha. Cheiro pra você, viu, Fatinha? Ótima tarde pra você, viu, Zefa? Zefa Quente, família Cabrito. E aí, Zefa Quente, boa tarde. Uma boa tarde que eu desejo pra vocês todos da rádio. Muitos anos de vida e saúde e felicidade. Vamos lá, então? Essa é pro senhor também, hein? Ô, Maleno! Esqueça, baby, meu bem. Quero ter você perto de mim. Os